causa de você. É, é. Eu não estou mais aguentando. Você parece que não vê. Não vê. Não vê que eu te amo. Estou carente, precisando de você. Me faz sentir culpado e dos seus erros você nem quer saber. Parece que desse amor quem ama sempre sou eu. Pra você tanto faz, me entrego demais. Você nem liga. Nesse jogo do amor quem perde sempre sou eu. Pra você tanto faz, me entrego demais. Você nem liga. Mais uma vez estou voltando por causa de você. Yeah, yeah. É. Eu também andei chorando. Só você não vê. Não vê. Ahô! Não vê que eu te amo. E que eu também tô precisando de você. Me faz sentir culpado. Acertos, você nem quer saber. Parece que nesse amor quem erra sempre sou eu. Que pra mim tanto faz, cê se entrega demais e eu nem ligo. Você não vê que nesse amor que paga sempre sou eu. Você me culpa demais, eu sofro demais. Você se entrega demais.